chefe. Lança aquele então, pra vagabundo ficar escutando de plantão. Tá na hora de começar a fazer isso certo, né, Betinho? Yo, desde que eu lancei meu papo, gravadoras querem ter meu contrato. Ando com pente de aço, tá deixando a minha calça lá embaixo. Tá eu, Juanzinho e o pequeno chefe. Na mente que mil vagabundas valem muito mais do que uma de fé. Corrente vale uma fortuna, se eu vendo essa porra eu compro uma Maybach. Jordan enfeitando minha puta, enquanto não é ele eu jogo na guié. Tá louca? Tá doida? No estúdio tá tirando a roupa. Betinho conhece a matéria, mas hoje ela que vai ser minha professora. Fala, chefe. Troquei um Jordan na Glock de roupa. E no estúdio eu tirei sua roupa. E atrás do show eu beijei sua boca. Era do morro, mas não fomei na boca. E um AK que fez um palalá. Ficou brabão pra tu vir me pegar. E uma cromada eu tive que comprar. Te ver sorrir e pra te defender. Vou te falar, esse menor só dá problema. Cala sua boca e hoje é o mais novo da cena. Mete com o bolso lotado e vara novinha me cerca. Não tenho medo porque Deus me protege da guerra. Betinho, fudendo putas no pique Mirella. Tem uns manos com wi-fi na canela. Tem uns manos que tão vendendo pedra. Poucos manos quando eu tava na merda. Se eu brotar, tu vai ter que escutar o rajadão. Igual pirata eu ando com canhão. Igual profeta eu tenho uma missão. Igual russo eu não gosto de alemão. Nunca vi a cara desses no começo. Agora com a fatia do pão. Ela quer descobrir meu endereço. Me manda a localização. Li no suco de limão. Hoje em dia elas não querem caráter, elas só querem um sexo bom. Quer fuder com o chefinho? Ela responde que sim. Quer fuder com o Vetinho? Ela responde que sim. Quer fuder com o Galdino? Por 40 minutinhos. Quer fuder no sigilo? Então por que marca no Insta? Troquei um Jordan na Glock de roupa. E no estúdio eu tirei sua roupa. E atrás do show eu beijei sua boca. Era do morro, mas não fomei na boca. Um AK de pipera, tu já sabe quem é. PCX pra de fé, tu vai ser minha mulher. iPhone 13, né? Na vida é quem quer. Não gosto, mete o pé. Sempre tem alguém que quer.